glória do Altíssimo. Vai encher esse lugar. Se prepare, ó igreja, cante hinos de louvor. Ser grande o milagre. Hoje é o dia da vitória. Uma explosão da sua graça está invadindo este lugar. Vai ser muita glória e este templo vai.